Vamos lá, igreja. Queria falar hoje sobre um tema não muito comum nos púlpitos, mas creio que é um assunto de alguma importância ou de muita importância, porque é algo que está relacionado às nossas vidas diretamente. E são coisas que eu venho pensando, que Deus tem colocado no meu coração, que a gente vem conversando, e a gente tem percebido que algumas coisas têm acontecido que precisam ser esclarecidas para o povo de Deus. Para quê? Para que a gente esteja preparado, para que a gente esteja firme na rocha, para que a gente saiba quais os passos a serem dados, porque não é fácil. Estamos cercados de ideias, ideologias, sutilezas, que às vezes passam desapercebido pelos nossos olhos. E eu sei que muita gente às vezes pensa assim: ah, mas eu vou na igreja para descarregar, né, a minha tensão. Eu vou na igreja para receber uma palavra de alívio. Eu vou na igreja para me sentir bem. Ou então até falo: eu vou na igreja para buscar a Deus. E eu falo, e eu posso falar com bastante firmeza: toma muito cuidado com a superficialidade desse pensamento. Jesus deixou bem claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não é isso? O que mais que ele falou para aquela mulher samaritana? Que os verdadeiros adoradores adoram a Deus como? Espírito em verdade. E ele ainda fala: os judeus adoram no templo, né? Vocês adoram no monte. Mas eu quero ensinar uma coisa nova para vocês. Não é nem lá, nem cá, nem num lugar definido. Mas é em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus ensinou. E muitas vezes a gente espera o momento da igreja para buscar Deus. Não faça isso. Não faça isso, porque você vai estar limitando demais o teu relacionamento com Deus. Você vai estar limitando o teu relacionamento com Deus a 2 horas na quarta, 2 horas no domingo. E as centenas de horas durante a semana, como é que ficam? Se vocês pudessem escolher ter um relacionamento com Deus de várias horas ou de poucas horas, qual que você quer escolher? Só que para ter esse relacionamento de várias horas, você precisa se relacionar, sem ser redundante, com esse Deus o tempo todo. Então você pode, você tem essa oportunidade. E aí, quando você vem para a igreja, é aquele momento que você vai celebrar toda a tua vida com Deus. Você vai agradecer por tudo que Deus tem feito na tua vida. Essa é a verdadeira comunhão dos santos. A gente tem que tomar cuidado para não ficar repetindo jargões que esvaziam esse relacionamento verdadeiro com Deus. Jargões tipo: a igreja é um hospital, ou a igreja é um lugar em que a gente esquece da vida. Esse jargão é muito parecido com aquele que era repetido no século XIX, no comecinho do século XX. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram assim essa frase: a religião é o ópio do povo? Já ouviram essa frase? A religião é o ópio do povo. Essa frase era dita principalmente por pessoas que não tinham nada a ver com Deus. E significava simplesmente que a religião serve para alienar para tirar você da realidade. Era até uma utilidade para aqueles homens, porque com a religião, eles poderiam aplicar as suas revoluções, porque o povo ia estar todo calminho, sem contestar o que eles estavam fazendo, porque eles estavam alienados pelo ópio, que era a religião, na ideia deles. E às vezes a gente fica repetindo, sem querer, a mesma coisa, achando que a nossa fé é uma alienadora, é o que nos tira da realidade, quando eu digo que é o contrário. A nossa fé e o que nós cremos é um encontro com a realidade. Quando você encontra Jesus, quando você encontra Deus de verdade, você teve um encontro com a realidade. Até aquele momento você estava vivendo uma mentira. Porque aquilo que está fora de Deus é mentira. Não é real. Porque Deus é real. Deus é a realidade. E quando você encontrou com Ele, você se encontrou com o real, com a realidade. Então, a tua fé, a tua religião, não é o que te aliena, mas é o que te coloca frente a frente com a realidade. Porque se a religião for o ópio, se a tua fé for aquilo que te aliena, você vai estar fazendo exatamente aquilo que o diabo quer. O que o diabo quer e ele tem conseguido fazer com razoável sucesso é colocar na sociedade, colocar nas pessoas ideias que se contrapõem aos princípios de Jesus. Ideias que vão entrando nessa sociedade e que são totalmente contrárias a tudo aquilo que nós aprendemos de Cristo. E aí você fala, não tenho nada a ver com isso. Mas teus filhos estão na escola, não estão? E você sabe o que estão ensinando para ele lá? Você quer que teu filho cresça com esses valores do mundo? Você quer que teu filho cresça aprendendo que é tudo bem abortar uma criança da barriga? É um direito da mulher. Afinal, até 4 meses é só uma coisinha. Não foi isso que a Gisele Bündchen falou? É só um negocinho. Você quer que seus filhos cresçam aprendendo isso? Você quer que seus filhos cresçam aprendendo que dois homens podem ter filhos e criar uma família igualzinho a um casal? Homem e mulher, você quer que teus filhos aprendam isso? E diversas outras coisas que o mundo tem colocado à nossa frente. E muitas vezes nós queremos estar alienados. Não, eu quero a realidade. E quero me encontrar com Deus. Mas para eu me encontrar com Deus de verdade, eu tenho que buscar o real. E não me alienar. E deixar a Bíblia me ensinar. Deixar a Bíblia falar comigo. Quer ver? Colossenses 2:8, Tati, coloca para mim. Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Senhor Deus, continua falando conosco. Pai, queremos aprender de Ti, queremos que a Tua palavra encha os nossos corações e possamos nos apegar a Ti e viver realmente aquilo que é da Tua vontade. No nome de Jesus. Sabe o que me faz sentir cada vez mais perto de Deus? Sabe quais são os momentos que mais me emocionam no meu relacionamento com Deus? São as vezes que eu vou na palavra dEle e percebo que Ele falou comigo. Quando eu vou na palavra dEle e percebo, nossa, Deus está falando comigo. É quando eu percebo a riqueza dos ensinamentos de Cristo. É quando eu vejo que Deus tem uma verdade para a minha vida. E eu posso me moldar essa verdade e viver verdadeiramente como Deus quer. Quando eu percebo essas coisas, isso me emociona demais. Eu sempre digo, a pregação que eu mais me emocionei na minha vida foi uma pregação que o pastor Fernão fez lá no retiro de carnaval, aos 2 anos, que ele simplesmente leu aquele texto em que Jesus fala palavras duras e os discípulos dele começaram a puxar o carro. E quantas pessoas andavam com Jesus naquela época? Não eram só os 12, né? 70, sei lá, 80 pessoas andavam o tempo todo atrás de Jesus. E de repente Jesus se viu só com os 12. E ele virou para os 12 e falou assim: e vocês, não vão puxar o carro também? Aí Pedro me tira aquela pérola inspirada pelo Espírito Santo: para onde vamos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Cara, quando o pastor leu isso, eu quase caí debaixo da cadeira. Eu quase me derreti debaixo da cadeira de tanto chorar. Eu chorava que nem criança. A palavra de Deus. Não precisou de mais nada. A palavra disse tudo. Aquela narrativa mexeu comigo. Esses são os momentos que mais me emocionam. Eu tenho experiências maravilhosas com Deus. Experiências até sobrenaturais. Tenho. Várias. Poderia contar várias. Mas nenhuma se compara à verdade de Deus, aquela que entra no coração e me faz sentir mais perto de Deus. Eu quero dizer isso para deixar claro o quão importante a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não a Bíblia como objeto. Como objeto. Isso não é o valor da Bíblia. Esse não é o valor da Bíblia. Eu uso a Bíblia aqui, ó. Se fosse o objeto, eu estava condenado ao inferno. Mas não é. São a palavra. É o que está ali dentro. A verdade que está ali. Aquilo que Deus te deixou. Um presente. Deus olhou para o povo, viu que o povo precisa de orientação. E deixou um livro riquíssimo, que serve para todas as áreas da tua vida. E nós não podemos perder isso, jamais, nunca. E eu estou falando isso, igreja, porque a gente tem que ficar muito atento com aquilo que está sendo ensinado. Com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo propagado, inclusive dentro das igrejas. Se vocês pensarem naqueles momentos de Jesus, a gente percebe claramente que Jesus combateu com muita força quem? Quem Jesus bateu mais firme naquela época? Em cima dos fariseus, ou seja, em cima daqueles religiosos. Jesus não deu moleza para eles, eles iam ele em cima daqueles religiosos, não permitindo que eles o colocassem em situações difíceis, situações embaraçosas. Ele sempre saía com muita sabedoria e os criticava, sim. Jesus os criticava, os colocava na sua realidade, mostrava para eles como eles estavam sendo hipócritas, como eles estavam sendo mentirosos, como eles estavam sendo manipuladores, como eles estavam sendo avarentos. Jesus chegou a virar aquelas mesas, aquelas bancas de comércio que eles estavam fazendo dentro do templo. Jesus combateu eles, sim, com muita clareza. Por quê? O que aqueles homens tinham que mais indignava Jesus? Eles eram homens religiosos. Religiosos. Eles viviam a religião mesmo. Mas eles estavam presos a quem? Aos princípios de Deus? À verdade de Deus? Não, eles estavam presos a quê? A tradições, a dogmas que eles mesmos foram criando. Isso para Jesus era insuportável. Por quê? Porque Deus busca sinceridade. Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele não busca religiosos que fingem, ter um relacionamento com Deus. Não é isso. Ele busca sinceridade. E ele não via isso naqueles homens. Aqueles homens que eram presos a tradições, que eram presos aos seus dogmas. E que não entendiam o verdadeiro sentido da religião. O cristianismo cresceu depois que Jesus morreu e ressuscitou. O cristianismo começou a ser propagado com muita força, por meio dos discípulos. Até que, presta bem atenção no que eu estou falando, que é para vocês entenderem. Até que, por volta do século IV, no século IV, o imperador romano tornou o cristianismo, que era perseguido, tornou essa religião, que era perseguida, em religião oficial do Estado. Então, todos agora eram cristãos, até que se provasse o contrário. O Estado virou cristão. Com isso, o que aconteceu? A religião cristã começou a ficar muito parecida com a religião dos fariseus. Por quê? Começaram a ser inseridos tradições, dogmas, verdades humanas para dentro da religião. Aí, vamos dar um pulo. No século XVI, houve o que a gente chama de reforma protestante. O que é a reforma protestante? Reforma protestante é aquilo que permite você ir para a igreja que não tenha santo. Permite que você ore para Deus e não para Nossa Senhora. Isso é reforma protestante. Se não houvesse a reforma protestante, você hoje estaria rezando para Nossa Senhora da Aparecida. Você estaria rezando para santos. E a reforma quebrou com isso. Movimento legítimo. E é o que do qual nós somos herdeiros, tá? E só que o que aconteceu com a reforma protestante? Num grau menor, bem menor que o catolicismo, mas também começou a ser influenciado e começaram a ser colocado dentro dessa religião dogmas e tradições. Infelizmente, hoje, na nossa religião, religião que a gente chama de evangélica, há muitas tradições de homens também. Há muitos dogmas humanos. Há muita doutrina humana. Isso a gente pode ver claramente. Tá. Falado isso, a gente tem que pensar o seguinte. Em todas as épocas, nessas épocas que eu falei da igreja, que ela está cheia de dogmas e tradições, sempre houveram pessoas que combateram isso. Criticavam essas tradições, criticavam esses dogmas, criticavam essa forma da igreja agir. Sempre teve. Seja na igreja católica medieval, seja na igreja católica pré-reformada, seja na igreja católica e na igreja protestante pós-reforma, né? Sempre houveram esse tipo de contestadores, homens, na maioria das vezes, inspirados por Deus para trazer para o povo a realidade. Olha, a igreja está fazendo isso, mas isso não é certo. A igreja está ensinando que você deve adorar Maria. Isso não é certo. A igreja está ensinando que para ser salvo, o batismo é condição essencial da salvação. Aí vinha, não, isso não está certo. Sempre houveram homens assim. E é bom que haja. Por que eu falei isso? Eu falei que era uma pregação um pouco diferente do que o normal. Hoje, vamos vir para os nossos dias de hoje, tá? A gente percebe que a igreja também está cheia, inchada de tradições, de dogmas. E há homens hoje também que contestam esses dogmas e essas tradições. Que ficam tentando alertar o povo sobre essa realidade. Sobre como devemos fugir da religiosidade. Como devemos fugir dessa religião pequena que só está preocupada com os rituais e não está preocupada com o relacionamento verdadeiro com Deus. Existem esses homens hoje. E qual é... E agora que eu quero que vocês prestem atenção, porque é algo que tem muito a ver com o que a gente vive. Muito a ver com a nossa realidade hoje, como a gente tem que tomar cuidado com as ideias. Qual é a base principal dessa contestação? Eles dizem o seguinte: o homem, a religião hoje está inchada. A religião hoje perdeu o seu sentido. Isso eu estou falando de evangélicos, tá? A religião perdeu o seu sentido. Os homens estão querendo, por suas obras, agradar a Deus, achando que com sua oração, com sua santidade, pode fazer com que Deus olhe diferente para ele. Essa é a argumentação deles. O homem de hoje, o evangélico de hoje, está mais preocupado com as bênçãos do que com o relacionamento de Deus. O evangélico de hoje perdeu o contato com Deus porque está mais preocupado com as questões religiosas. Olha os argumentos. E um argumento um pouco mais além, eles falam assim: o evangélico de hoje está preocupado demais com a santidade. E por isso, achando que a sua santidade pode alguma coisa, ele acaba por vivendo uma falsidade, ou seja, acaba sendo hipócrita, porque tenta demonstrar uma santidade que ele não tem. Esses argumentos estão certos? Ou estão errados? Dificílimo responder isso, né? Dificílimo responder isso. Porque algumas coisas nesses argumentos realmente são reais. Realmente a igreja está cheia de dogmas e tradições. Realmente existe muita santidade dentro da igreja, santidade que a gente chama de plástica. Santidade falsa. Eu sou santo, eu sou mais santo que você. Exatamente aquilo que Jesus falou daquela oração daquele hipócrita que falou: Senhor, obrigado por quem eu sou, porque eu não erro, eu dou o dízimo. E Jesus falou: isso aí está por fora. Não é nada disso. Então, essa linguagem desses homens de hoje tem essa base de argumentação, que é interessante, mas que eu considero que a gente tem que tomar muito cuidado. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vocês já ouviram falar na história da sereia? Como que é a história da sereia? Ela atrai os marinheiros por meio do canto. Não é isso? Canto gostoso, atraente. O marinheiro fica seduzido por aquela música. Vai atrás da sereia. O que acaba acontecendo? Acaba morrendo. Eu considero, igreja, presta bem atenção nisso, que a gente tem que tomar muito cuidado hoje com os cantos de sereia. Porque tem coisas que são pregadas que são uma delícia de serem ouvidas. São música suave para os nossos ouvidos. Mas podem nos conduzir ao afogamento. Vê bem. Olha que coisa linda esse argumento. Você tem que ser mais humano. Você tem que viver mais a tua humanidade. Deus te fez assim. Se Ele te fez assim, é porque Ele te quer assim. Senão Ele tinha te feito diferente. Esquece essas tradições. Esquece essas regras da religião. Esquece essa moralidade sufocante. Esquece tudo isso. Vive a tua humanidade. Se relaciona com Deus, tete a tete. Deus não está buscando santos. Deus não está buscando super-homens. Deus está buscando pessoas sinceras, pessoas humanas e verdadeiras. Maravilhoso o canto de sereia. Mas igreja, eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu, pessoalmente, eu estava sendo seduzido por esse canto. Estava sendo seduzido por essa música suave e linda dessa pregação. Mas eu tenho certeza, igreja, que pelo Espírito Santo, ele me conduziu a compreender até onde isso ia chegar. No fundo dessa pregação, tem uma base muito simples. Ou seja, se Deus te fez assim, é para você ser assim. Aceite como você é. Não se culpe. E viva isso que Deus fez. Parece bonito, não é? Bonito? Se eu tivesse pregado isso aqui, vocês iam achar lindo. E eu talvez, há um tempo atrás, também achasse. Mas algo me despertou, igreja. E sabe o que foi? São duas coisas. Duas coisas. Eu estava assistindo um programa de uma igreja, da Igreja Universal do Reino de Deus. E nesse programa começa passando um clipe. Não sei se vocês já assistiram, porque eu já vi mais de uma vez. E nesse clipe começa a passar gente usufruindo carros maravilhosos, barcos, mansões. Mas assim, é coisa, não pense que era, não era Astra, Siena, não era nem, era carro assim, Porsche. Não pense que era barquinho, era iate. Mansão, acho que é aquela do Al Gore, né? Aquela que tem 500, assim, e tocando uma música, gospel. E eu já assustado, já andando para trás, até com medo da televisão, né? Que vai vir dali? Aí acaba o bispo, que eu não lembro o nome daquele bispo, é um dos maiores lá da Universal. Ele vira e fala assim: tá vendo isso aqui, meu irmão? Isso é para você. Isso é para você que acredita em Deus. É isso que ele tem para você. Sabe por quê? Porque se Deus te colocou neste mundo, é para aproveitar estas coisas. Se ele te colocou aí, é porque ele quer que você aproveite. Ponto. Eu quase caí duro, desliguei a televisão e fui embora, né? Mas notaram alguma semelhança? Notaram alguma semelhança entre esse argumento e o argumento anterior? Ou seja, se Deus te fez assim, é assim que tem que ser? Ou seja, Fernando, se você é um cara que mente, aceita isso, você é ser humano. Não briga quanto a isso. Deus te ama pelo que você é. Ou seja, no fundo, o argumento é o mesmo. Ou seja, o padrão não é mais Deus. A referência não é mais a Bíblia. É o quê? Você. O ser humano. Isso é um perigo absurdo. Isso é um perigo. Eu não quero dizer que esses novos pregadores evangélicos que estão falando isso, estão fazendo isso deliberadamente para enganar. Não creio. Eu creio que a maioria deles também é refém dessa ideologia mundana que está invadindo a igreja. Está invadindo a igreja porque o mundo já foi invadido. O mundo já foi invadido. Ou vocês acham que a gente vai impedir a liberalização do aborto? Vocês acham que a gente vai impedir a liberação do aborto? Não vai, porque o mundo já está preparado para isso. O mundo está se preparando para a vinda de quem? Do anticristo. É verdade. Eu nunca preguei isso aqui, vocês me conhecem. Quem vê, quem já ouviu pregações minhas várias, nunca falei sobre essas coisas. Mas é que as coisas estão ficando claras demais. E eu me incomodei demais em falar sobre isso. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. O mundo está sendo preparado para negar completamente a Jesus. Viver sob o império desse anticristo. Ou seja, ante você. Porque você é discípulo desse Cristo. E se a gente não tomar cuidado e não se preparar, nós vamos navegar nessa maré. E vamos repetir as mesmas coisas que o mundo anda repetindo. Porque eu já tenho visto pastores defendendo o aborto. Eu já tenho visto pastores defendendo o homossexualismo. E eu estou aproveitando agora para falar sobre isso, porque daqui a pouco, se eu falar sobre isso, eu posso ser preso. São verdades claras na Bíblia, o que Deus acha dessas coisas. Mas o homem não aceita. Você pode dar todas as suas bases bíblicas, pode dar todos os seus argumentos a favor da vida, a favor da família. Não vai adiantar, porque o mundo está sendo preparado para o anticristo. São palavras fortes? São, mas você precisa se preparar. Aproveitar esse momento de razoável paz, se preparando para o tempo difícil. Não é isso que o pastor Fernando ensina toda hora. Se prepara no tempo de paz, para quando vier a guerra você está firme. Não pensa que isso não tem a ver com você, porque tem a ver com você, tem a ver com os teus filhos. Vocês sabiam já que está se começando a ensinar para as crianças que o casal do mesmo sexo tem o mesmo valor do casal de sexo diferente? Na maior cara de pau. E vai dizer que não. Você pode ter todos os argumentos lógicos, científicos, que não é. Não adianta. Não adianta. Você vai ser tratado como nazista, como fascista, como homofóbico, como perseguidor. E não é nada disso. Mas o mundo está sendo preparado para isso. Vocês estão vendo a novela das sete? Mentiroso. Não, a novela das sete ainda não vi, não. Mas eu vi muito bem, sabe o quê? Tem vários. Mas eu vi a abertura da novela das sete. Vocês prestaram atenção na letra? Hã? Prestaram atenção na letra? Não? Paulinho Mosca e Zélia Duncan. Eu vou ler para vocês a letra. A música é muito legal. Mas a letra, que é muito inteligente, mas a gente sabe inspirada por quem. Eu vou ler para vocês a letra. Toca todo o dia no início da novela das sete. Presta atenção. A alegria do pecado às vezes toma conta de mim. E é tão bom não ser divina. Me cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do céu. Alguma semelhança com o que esses novos pregadores estão pregando? Quer dizer, me cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do céu. Ou seja, eu sou humano e tenho que ser humano. Isso me faz estar mais perto de Deus. E ele continua. E eu gosto de estar na terra. Cada vez mais minha boca se abre e espera. O direito, ainda que profano, do mundo ser sempre mais humano. Quando você pregar que tal coisa é pecado, quando você pregar que a gente deve mortificar a carne, o mundo não vai entender, porque o mundo está sendo doutrinado a ser carnal, a aceitar a carnalidade. E termina assim, ó. Pois perfeição demais me agita os instintos. Quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso para não ser de carne e osso. Para não ser de carne e osso. Entenderam onde ele quer chegar? O que, que ele está criticando aqui? As pessoas que se dizem santas, as pessoas que se dizem puras. O que ele está falando é o seguinte: cara, não vem com essa de ser santo, porque você não vai conseguir ser. Eu quero ser humano, porque Deus me fez assim. Então, se Deus me fez assim, eu vou ser assim, porque assim eu me aproximo de Deus. É isso que está sendo cantado todo dia na novela das sete. E o mundo aceita isso na boa e bate palma. Mas se fosse só o mundo, eu não estaria falando aqui hoje. Mas essa é a pregação muito, muito semelhante à pregação de pastores atuais. Santidade para esses pregadores hoje é quase um palavrão. É quase um palavrão, eu posso dizer isso porque eu acompanho e leio diariamente. Santidade para eles é sinônimo de hipocrisia. Quando a palavra diz o quê? Em 2 Pedro, 1 Pedro 1, 16. 1 Pedro 1, 16. Escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Dá para ter alguma interpretação diferente disso aí? O que, que significa sede santos, porque eu sou santo? Sede, o quê? O que significa ser santo? Separado. Nesse texto, a interpretação mais correta é ser puro. Puro. Essa é a interpretação, é de ser puro. Você vai conseguir perfeição total? Não. A própria palavra diz que aquele que diz que não peca, mente. Mas é buscar essa pureza. É buscar essa santidade. Claro, não é aquela santidade plástica, não é aquela santidade fingida, não é isso. Mas é buscar sinceramente ser santo. Porque Deus é santo. Se para esses homens santidade é quase um palavrão, para nós tem que ser regra. Regra de vida. Temos que buscar a santidade, sim. Por quê? Porque Deus vai ficar mais maleável se você for santo? Não! Simplesmente por obediência. Porque quem ama, obedece. Se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus. Se você ama a Deus, você quer agradar a Deus. Então é por isso que você vai buscar santidade. Não é para ganhar as bênçãos de Deus. Não é nada disso. Porque Deus faz chover para os bons e para os maus. Você não tem que buscar as bênçãos de Deus. Você tem que buscar agradar a Deus. Nós temos que buscar agradar a Deus. E se eu busco santidade, pelo único motivo de agradar a Deus. Tati, Mateus 16, 24. Disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que significa negar a si mesmo? Vocês conseguem dar outra interpretação para isso? Negar a si mesmo? Negar a si mesmo não é dizer que eu não existo. Não é isso. É você negar. Gente, não adianta, é a palavra que diz. É você negar. Negar, abandonar, rejeitar aquilo que te torna carnal. Não tem outra interpretação para isso, gente. É negar a si mesmo. Jesus nos ensina isso. E ele fala ainda mais. Carrega o quê? Tome o quê? A sua cruz. O que é a cruz? A gente pode enumerar. Mas principalmente, é você carregar tudo aquilo que o Evangelho e a tua escolha por Cristo vai trazer sobre você. O que a escolha por Cristo vai trazer sobre a tua vida? Salvação. Vai trazer o cuidado de Deus especial, porque Deus cuida daqueles que o amam. A escolha por Cristo vai trazer a paz de Deus, mas vai trazer mais algumas coisas. Vai trazer a incompreensão dos homens. Vai trazer a incompreensão, às vezes, dos familiares. Vai trazer, às vezes... Traz até tribulações por conta dessas coisas. Vai trazer também... privações. Privações, sim. Nós temos que ser claros. Nós, como cristãos, não devemos fazer tudo o que o mundo faz. E às vezes vou abandonar coisas que eu gosto, que minha carne quer. Gente, isso é cristianismo. E posso falar uma coisa para vocês? É maravilhoso. Porque a carne não sacia a si mesma. Jamais, jamais. Você pode viver que nem aqueles caras do clipe da Universal, com todo aquele carro, você pode ter tudo aquilo lá. Isso não faz a tua alma saciar, não faz teu corpo se saciar, porque o corpo ele não se sacia jamais. Você pode ter tudo, você pode ter o mundo. Se você pegar o Bill Gates, ele vai dizer que não é completo, porque o corpo, a carne não se completa nunca. Então, ainda que eu tenha que me privar, e me privo sim, porque eu escolhi a Jesus, não escolhi a qualquer outro. Eu escolhi ser cristão e eu sei o que isso quer dizer. Pergunte para os cristãos da China o que é ser cristão. Mas o que nós temos, nós, aqueles da China, e todos os outros que escolheram verdadeiramente a Jesus, tem o que há de mais precioso nesse mundo, que é a vida eterna. Você quer viver bem 60, 70 anos ou quer viver bem por toda a eternidade? Mas isso é uma questão de fé. Você precisa crer verdadeiramente que você vai ter uma eternidade. Porque se você não crer que você vai ter uma eternidade, você nunca vai fazer essa escolha. Você tem que crer que realmente eu vou ter uma eternidade ao lado de Deus. Quem crê nisso sem dúvida, não se preocupa com 70, 80 anos que vive aqui. Porque sabe o que vai ter. Agora, aqueles que não têm certeza disso vão sempre vacilar. Por isso que a gente tem que buscar firmeza na rocha. Firmeza em Cristo Jesus. Sabendo e defendendo os princípios que Ele nos ensina. Último texto, Tati. Gálatas 1, versículo 8. Ainda... que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito, malerito. Ainda que um anjo pregue um outro evangelho. Por que eu quis terminar com esse texto? Muitas vezes a gente quer moldar a Bíblia e moldar a verdade de Deus a quem nós somos, ao que nós cremos, o que nós achamos. A gente quer moldar a verdade de Deus ao nosso entendimento. Queremos dizer que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, que essa passagem é isso, que essa passagem é aquilo. Queremos dar as interpretações à nossa maneira. Quando que a Bíblia está aí, e aí eu estou parafraseando uma outra pessoa para dar o crédito, para não dizerem que essa pérola foi minha, porque não foi. Eu ouvi isso de alguém. A Bíblia não está aí para se moldar ao que você pensa. Você não existe para interpretar a Bíblia. A Bíblia existe para ela dizer para você quem você é. A Bíblia está aí para ela mostrar para você o que é verdade. Para ela te dizer o que é real. Nós nos moldamos à verdade de Deus. E não a verdade de Deus se molda ao que nós queremos. Precisamos ser defensores da palavra. Porque desses pregadores, eu já li até que a Bíblia... Quem garante isso? Quem garante aquilo? Nada me assusta, igreja. São os tempos finais mesmo. Preparação para a vinda do anticristo. Para o anticristo poder governar, é necessário que todas as tradições, todas as ideias religiosas sedimentadas sejam colocadas abaixo. Para quê? Para se criar uma nova religião. A religião do anticristo. A religião em que todas as religiões se fundem nela. Mas isso não é para a gente. Nós só temos uma religião, que é Jesus Cristo. E só sob o que Ele fala é que nós devemos viver. Uma vez, conversando com dois amigos meus, homossexuais, e eles vieram pedir uma orientação para mim, os dois, e perguntaram assim: ah, a gente não queria mais viver, né, nessa vida, a gente aceitou Jesus e tal, mas a gente quer. Mas o que você acha disso? Aí queriam uma orientação. Eu falei assim: por mim, eu gostaria muito, que eu vi que esses dois caras, eles se gostavam. Não tinham mais um relacionamento íntimo, mas se gostavam como pessoas. E eu falei assim: eu queria muito poder chegar para vocês e falar assim: não, tudo bem, vocês se amam, seguem em frente. Eu queria, seria ótimo para mim falar isso. Porque aliviaria o coração de vocês e vocês poderiam seguir em frente. Mas eu não posso falar isso, porque eu estou debaixo de uma verdade, que é a verdade bíblica, clara, indiscutível. Então, igreja, não aceite que a Bíblia seja relativizada. Não aceite que a Bíblia seja desconstruída. Eu não estou aqui fazendo apologia a qualquer fundamentalismo. Não é para fazer aquelas interpretações ao pé da letra, aquelas coisas ridículas, texto fora do contexto, não é nada disso. Mas você ter a Bíblia com sinceridade na tua vida, e quando ela falar uma coisa, aceitar. Por mais que vá contra aquilo que a gente pensa, por mais que vá contra aquilo que eu aprendi, aquilo que eu cresci, minhas ideologias. E aí? O que são as minhas ideologias diante da verdade de Deus? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos dessa verdade na nossa vida o tempo todo. Só assim nós vamos poder falar que vivemos abundantemente. Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância a gente só pode ter debaixo das asas de Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Vivendo assim você vai encontrar paz. Você vai encontrar sentido. Qual é a coisa mais importante para a nossa vida? É encontrar um sentido para ela. Eu não quero ver pessoas como eu vejo dentro da igreja, sem qualquer sentido para a vida delas. Vivendo com... sem saber nem porquê. Posso te falar uma coisa? Só Jesus pode dar esse sentido. Quando você mergulha nessa verdade de Jesus, te abre o entendimento. Você compreende de onde você veio, por que você vive, para onde você vai. É o tripé da existência humana. E é isso que Jesus te deu. Vida. Vida. Vida. E sabe o que mais? Ele te espera ansiosamente. Ansiosamente. Sabe para quê? Para jantar com Ele. Sabe aonde? No céu. Porque a palavra fala que quando Ele voltar, vier sobre as nuvens e levar a sua igreja, que somos nós vamos passar 7 anos. Sabe fazendo o quê? Festa. Festejando. Não sei se vai ter comida ou bebida. Tomara que sim. Eu vou gostar. Mas é isso que a palavra fala, que nós vamos passar 7 anos festejando com Deus. Festejando com Cristo. Que ele chama de bodas, é isso, né, Márcio? Bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Que maravilha. Imagina que esse vai ser um aperitivo do que nós vamos viver a eternidade com Cristo. Mas vai ser maravilhoso. Então vale a pena, a igreja, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena se prender aos princípios de Cristo. Vale a pena não se confundir com o mundo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena carregar valores superiores, que são os valores de Cristo. Vale a pena, sim. Ainda que venham dificuldades, vale a pena. Porque o que Ele tem para nós não tem preço e nem comparação. Amém? Glória a Jesus. Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai amado, eu te louvo. Único e exclusivamente neste momento, pelo que tu nos deste, Senhor, pelo tesouro maior, que é a certeza que temos de viver contigo eternamente, de saber, Senhor, que tu estás preparando aquela mesa, aquele local, para que possamos, Senhor, festejar contigo a vida eterna. Eu te agradeço, Senhor, porque tu estás preparando, Senhor, a minha casa, a casa de cada irmão meu, para que possamos viver eternamente ao teu lado. Eu sei que para o mundo isso é difícil de entender, porque o mundo só consegue olhar para a sua própria carne. O mundo só consegue olhar para aquilo que ele entende, porque ele não deixa, Senhor, que teu Espírito explique, mas nós não. Apesar de sermos da mesma natureza que o mundo, tendo as mesmas limitações que qualquer pessoa do mundo, os mesmos erros e defeitos, temos um diferencial dentro de nós, que é o teu Espírito Santo, que nos ensina quem tu és, que abre o nosso entendimento para compreender a tua verdade. E é nessa verdade que queremos seguir, Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Pecados que cometemos diariamente, Senhor. Não nos deixe conformar com isso. Mas ensina-nos, Senhor, a transformar o nosso ser com a renovação das nossas mentes, que é a nossa compreensão de tudo colocado diante de Ti, Senhor. Tira-nos toda soberba, tira-nos todo orgulho, toda vaidade, e ensina-nos, Senhor, a viver sob a Tua dependência, porque é de Ti, Senhor, que precisamos, e para Ti, Senhor, queremos caminhar. Para Ti queremos seguir e queremos ser, Senhor, conduzidos pelo Teu Espírito. Abençoa o Teu povo, Senhor. Dá a cada um paz. Dá a cada um, Senhor, fortalecimento da sua fé. Para que saindo daqui, Senhor, essa noite, por exemplo, possam ir para casa não preocupados por um dia sem culto que vão ter, mas simplesmente dando continuidade, Senhor, a essa comunhão. Indo cada um para o seu quarto e te encontrando lá. Uma conversa, uma oração, lendo a tua palavra e ouvindo a tua voz, Senhor, é isso que nós queremos. Esse mundo nos leva a caminhos tão difíceis, os quais nos impedem muitas vezes, Senhor, de separar momentos para ti. Dá-nos força, Senhor, para termos esses momentos não como peso, mas como alegria. Que seja a nossa alegria do dia, o momento em que oramos e que lemos a tua palavra. E fortalece, Senhor, o nosso entendimento dessa tua palavra. Para que o diabo não venha, Senhor, nos enganar. Não venha, Senhor, nos convencer, Senhor, de seus argumentos falaciosos, sutis. Dá-nos, Senhor, força no Espírito Santo, sabedoria para educarmos as nossas crianças, para ensinar a elas, Senhor, o verdadeiro valor de ser cristão. Ensinar para elas, Senhor, quem tu és, para que elas também, Senhor, se protejam de tudo mal que nos cerca. Dá-nos força, dá-nos alegria e ensina-nos, Senhor, a levar a este mundo mal a tua verdade. Que possamos ser exemplo onde estivermos e as pessoas vejam em nós vida. E por meio desse nosso testemunho, elas queiram te conhecer. Obrigado, Senhor, porque temos a ti, isso nos dá segurança. Tira, Senhor, eu peço, toda preocupação, toda a dor na alma dos teus filhos. Tira, Senhor, toda a tristeza que o mundo às vezes traz para a nossa alma, toda a preocupação, Senhor, toda a depressão, todo o pânico, todo o medo, Senhor, seja arrancado no nome de Jesus. E as almas, Senhor, sejam aliviadas. Porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, Jesus. E é nisso que nos apegamos. Dá-nos força para caminhar, para seguir. E para ouvir a tua voz, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Adore o Senhor agora. Vai falando com Ele. Agradece a tua vida eterna. Agradece porque o teu nome está escrito no livro da vida. Agradece, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai conversando com Jesus.